sua vida? Ou de quem é sua vida? Ou de quem é? De quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é sua família? Ou de quem é sua família? Ou de quem é? De quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é sua vitória? Ou de quem é sua vitória? Ou de quem é? De quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Olha o anjo com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória. Olha o anjo com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória. Enquanto este anjo guerreia, a igreja reunida da glória. Enquanto este anjo guerreia, joga a mão pra cima e dá glória a Deus. Glória, glória. Quebra a lança e desfaço o laço, eu sou poder. Quebra a lança e desfaço o laço. Toda glória seja dada a Deus. Toda honra seja dada a Deus. Ou de quem é sua vida? Quem é sua vida? Ou de quem é? De quem é? Ou de quem é? De quem é? Onde quem é? Onde quem é? Tem crente bem, tem gostal aí, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus. Tem crente que crê no poder de Deus, aí dá um glória a Deus. É o fim dos tempos, olha o sinal. É avivamento, é pentecostal. Ele é Deus poderoso, ele é varão de guerra. Se você é vaso, tem vaso aí, meu irmão, tem vaso aí. Tem vaso aí. Oh, Lord. É o fim dos tempos, olha o sinal. É avivamento, é pentecostal. Ele é Deus poderoso, ele é varão de guerra. Se você é vaso, dá em glória. Dá em glória. É na unção, na unção, é na unção. Se liga, meu irmão, é na unção, é na unção, é na unção. Vaso de honra, vaso de desonra, quem é você na presença de Deus? Vaso de honra, vaso de desonra, quem é você na presença de Deus? Onde quem é sua vida? Onde quem é sua vida? Quem é? De quem é? Ou de quem é? De quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Ou de quem é? Levanta a mão direita e glorifica ele. Vai, glorifica ele, glorifica ele. Glorifica ele, oh, não. Oh, glória. Deixa eu ensinar uma canção pra vocês. Deixa eu ensinar uma canção pra vocês. Me ouça aqui. Foi Deus que me deu, foi Deus que